mal está na tela das mazelas que nos causa. Pausa pro fim do mundo, tem de fundo no jornal. A matéria traz o estupro, o assassinato brutal. Igualmente nossa infância se arma de desgraça, disfarça a falta de pão, sonhando em ser ladrão. No palco do congresso, corrupção e indiferença. Impossível de afirmar que o crime não compensa. Na ventosa desavenças pode resultar em morte. Sorte do indivíduo que escolhe outro caminho. Instinto destrutivo aplicado em nossas veias. Futuro é obscuro e cheio de incertezas. Então veja que notícia sensacional. Feto se suicida com cordão umbilical. A tragédia enlatada, morte em nossas casas. O instinto destrutivo está para quem mata. No móvel da sala, a tragédia enlatada. O sensacionalismo cobre a cota de desgraça. Tragédia enlatada, morte em nossas casas. O instinto destrutivo está para quem mata. No móvel da sala, a tragédia enlatada. O sensacionalismo cobre a cota de desgraça. Reduto do sofrimento, seres humanos fazem seus planos. Colecionar tumores e morrer trabalhando. Tecem a mediocridade no hemisfério dessa terra. Ignorância e brutalidade na cultura de guerra. Infesta com fute, entupido de problemas. Na política do pão e circo, o povo se aliena. Pois que vem apocalipse, terremotos, bolas de fogo. Mas só depois que acabar a novela das oito. Porém, para aquele homem, seu dilema era cordão a faca. Optou pelos 25 andares do edifício Acaiaca. Curiosos repórteres maravilhados por cena tão excitante. Não há quem não se cante diante tanto sangue. Em poucos instantes, suicídio é exibido, servindo a manchetes e fontes de inspiração. Assassinatos, tragédia, corpo em decomposição. Eis aí belíssimos temas para descompor uma canção. A tragédia enlatada, morte em nossas casas. O instinto destrutivo, o status para quem mata. No móvel da sala, a tragédia enlatada. O sensacionalismo cobre a corda de desgraça. Tragédia enlatada, morte em nossas casas. O instinto destrutivo, o status para quem mata. No móvel